Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, aqui, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô meu Brasil, tô chegando. Bom demais, hoje eu tô que nem aquela banda Blitz. Eu estou a dois passos do paraíso, estou gravando o meu programa aqui no estado do Tocantins, a 30 quilômetros de Palmas, na chácara do meu amigo Vilmar, assessor do deputado Eduardo Gomes, um lugar maravilhoso. Daqui a gente avista Palmas todinha, tem uma cachoeirinha pequena, tem uma cachoeira grande, tem piscina, churrasqueira e a hospitalidade, né? A hospitalidade do meu amigo Vilmar, de toda a assessoria do deputado Eduardo Gomes. Então nós vamos fazer o programa daqui hoje. Qualquer barulhinho que vocês escutarem por aí, algum som, alguma coisa, que eu estou gravando aqui na chácara e o pau está quebrando lá fora, viu? Na discoteca do Cleitão eu vou trazer hoje de Crateús, no Ceará, o Edmilson Providência. Ele vai cantar Felicidade. A Faculdade da Música apresenta o mestre Fábio Júnior. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 81, a frase irretocável e muito interessante, porque é da sabedoria popular e o povo realmente sabe das coisas, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos canta um sucesso dele da atualidade. Na Trilha Sonora da Minha Vida, uma música que eu não conhecia do Amado Batista, mas que a Maria do Resplendor, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, ela mandou aqui uma história contando a história da vida dela, Maria do Resplendor. Ela pediu e eu vou atender, daqui a pouquinho vou atender, viu Maria? Um abração para você. Hoje no programa eu vou conversar com o cantor e compositor Tauan Rodrigues, que está lançando uma música, o seu primeiro trabalho, com a participação da grande Elba Ramalho. Daqui a pouquinho eu converso com ele, tá bom? A sugestão do Bejar traz o cantor Paulinho Reis. Eu começo trazendo aí o criador de sucessos, Edelson Moura, Espelho Quebrado. Quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Uma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Tem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor.

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paulinho Reis, o amor é assim. Se você quiser ter o seu trabalho, eu, por exemplo, eu não conhecia o Paulinho Reis. Fiquei conhecendo que ele contratou o Flávio Bejar. O Flávio Bejar entrou em contato comigo. Nós somos amigos há mais de 40 anos. Ele mandou a música e ele já sabe que se for ruim não adianta mandar que eu não toco. Mas se for bom para mandar que eu toco. Ele mandou e o Paulinho Reis já é conhecido agora em boa parte, né, da de Minas Gerais, onde ele faz o trabalho de divulgação, e por intermédio do nosso programa aqui é no mundo inteiro, viu? Se você quiser contratar o serviço do maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco eu vou trazer Amado Batista e a entrevista com o cantor Tauan Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo aqui uma mensagem da Maria do Resplendor, de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará. Ela curte o nosso programa pela AM local lá de Conceição. Um abração pro Olindo, o xerife verde lá de Conceição, que está sempre ligado com a gente também. E ela me disse que me ouvia no tempo da Rádio Nacional, disse que assistiu o show meu lá no sul do Pará várias vezes. E ela disse que tem uma história da vida dela que ela não vai contar, mas que tem uma música que marcou a vida dela. Na trilha sonora da vida de Maria do Resplendor, de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, Amado Batista, esse cara não merece te ver chorar. Amor, não fique triste assim. Esse cara não merece te ver chorar. Pense um pouco em você. A vida é muito bela, não tem preço. Esqueça essa aventura. Ele não te quer, faz amor contigo, pensando em outra mulher. A vida continua, meu bem, não fique assim. Tem alguém que te ama, e esse alguém sou eu. Vem, amor, fica comigo. Quero ser amante, amigo. Essa noite é o começo de um amor sem fim. Sem você é um castigo. Quero ter o seu sorriso. Esse amor é minha vida. Preciso de você pra mim. Esqueça essa aventura, ele não te quer. Faz amor contigo, pensando em outra mulher. A vida continua, meu bem, não fique assim. Tem alguém que te ama, e esse alguém sou eu. Amor, fica comigo. Quero ser amante, amigo. Essa noite é o começo de um amor sem fim. Sem você é um castigo. Quero ter o seu sorriso. Esse amor é minha vida. Preciso de você pra mim. Amor, fica comigo. Quero ser amante, amigo. Essa noite é o começo de um amor sem fim. Sem você é um castigo. quero ter o seu sorriso. Esse amor é minha vida, preciso de você pra mim. Vem amor, fica comigo, quero ser amante amigo. Essa noite é o começo de um amor sem fim. Amado Batista, esse cara não merece te ver chorar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez no programa o cantor Tauan Rodrigues. Tudo bom, Tauan? Tamo aí, Cleitão. Prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Olha, o Tauan, na verdade eu conheci o Tauan tem mais de 20 anos. E a história é muito interessante porque ele foi meu baterista. Ele tocava bateria na minha banda, viajamos muito pelo Brasil afora fazendo shows. E ele tinha o nome de Toninho, Toninho Baterista. Aí um belo dia, o Chico Rei, da dupla Chico Rei Paraná, me ligou e falou assim: Cleiton, você tem show esse final de semana? Eu falei, não. Ele falou, rapaz, você podia me emprestar seu baterista? Porque o meu baterista teve um problema e tal, etc. Eu falei, perfeitamente. Eu emprestei o Toninho pro Chico Rei Paraná e ele nunca me devolveu, e o Toninho tá até hoje com o Chico Rei Paraná. Foi isso mesmo, Toninho? Foi, uma história boa demais, moço. É desse jeito, esse homem é difícil demais. Vamos. Levou eu pra lá e eu tô lá. Tô quase saindo, né, com essa carreira solo aí. E aí esse tempo, esse passarinho aqui é o passarinho da casa do Tauan, que vocês não. Esse fim da égua desse passarinho tava caladinho. Foi só a gente começar a gravar aqui. O cachorro começou a latir, o papagaio começou a gritar. Mas aí o Tauan, o ano passado, no final do ano passado, né, começou uma carreira de cantor. Isso. Agora, é muito interessante, Tauan, porque você, no seu primeiro disco, na primeira música que você gravou, você teve uma participação especial da verdade. Elba Ramalho. Elba Ramalho. Esse grande certeza. Mito vivo da música brasileira. Verdade. Primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Você nasceu onde, Tauan? Cara, eu sou de Porangatu, Goiás. Perto ali. Lá na divisa com Tocantins. Na divisa Tocantins, né? Mas eu só nasci. Fui criado, na época ainda era Goiás ali e tal, mas fui criado numa cidade chamada Araguaçu, que hoje é Tocantins. Até meu pai mora lá hoje. Que é a terra do Raul Filho, ex-prefeito de Palmas. De Palmas. Ele foi prefeito de Araguaçu com 20 anos de idade. Verdade, com certeza. O pai dele também foi prefeito lá, né? E é o marido da Solange, que é uma das minhas primas. Solange do Alibe, ela é deputada, né? Do Partido de Solidariedade, candidata agora à reeleição também. Com certeza, verdade. Sou de lá, aí ganhei uns festivais cantando. E uma tia minha que morava em Formosa me convidou para vir para cá, muito novinho. Formosa é uma cidade que fica a mais ou menos 80, 90 quilômetros de Brasília, isso, aqui pertinho. Pertinho. E eu vim para cá para seguir essa carreira de cantor. E fui seguindo. Depois de um tempo conheci uma dupla de Formosa. E naquela época da política, tocando política, foi aonde que eu acabei conhecendo você. E depois, através de você, conheci o Chico Rei, que estou lá batalhando até hoje. E aí você surgiu essa oportunidade de você, mas agora eu queria saber como é que a Elba Ramalho foi parar no seu disco. Como é que é essa história? A Elba Ramalho foi o seguinte: tem um maestro que chama Marcos Farias. Marcos Faria é o filho da grande Marinês, uma das maiores forrozeiras do Brasil. É verdade. E ele, a mulher dele chama Sheila Mi, que também canta. A Sheila Mi, inclusive, ela ainda muito jovem, adolescente, ela se apresentou cantando no meu programa de televisão. É verdade, ao som ela da viola. Isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E aí eu conheci através de um amigo meu, conheci esse, o Maestro Farias, e aí batendo um papo com ele, conversando com ele na casa dele, tinha um estúdio na casa dele, batendo um papo, ele gostou demais de mim, falou: rapaz, eu vou te ajudar a gravar uma música. Que foi a Sheila Mi Chegou, que é essa música que eu estou trabalhando, que gravei com a Elba. E ela fez essa proposta: tem uma música assim, assim, assim, nunca foi gravada, tem 20 anos que eu fiz essa música, e ela me mostrou, eu adorei. E eu vi que a música é a cara da Elba, né? E aí eu conversando com o maestro, aquele papo, né? Tá, maestro, essa música parece a cara da Elba. E ele trabalhou 15 anos na Globo, fazendo toda a trilha sonora de novela. E trabalhou 20 anos com a Elba, produzindo a Elba, show e produzindo tudo aí. E aqui em Brasília acontece todos os anos o maior São João do Cerrado. Isso. E que ela... a Elba é uma espécie de madrinha desse São João, isso, que ela vem todo ano, né? Justamente. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Vontade ela veio participar do São João. Verdade. Né?

mas eu ouvi a música, já toquei no programa aqui, gostei da música e estou insistindo com ele, né? E, mas ele não achou tempo para ir lá na minha casa. Eu falei o seguinte: não, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai até o Maomé. E eu vim almoçar na casa do meu amigo Marquinhos Flores, com, né? Certeza. E o Tauan fila boia dele aqui todo domingo. E eu vim aqui, nós passamos uma tarde muito agradável e eu convidei o Tauan para participar do nosso programa. Quero te desejar muito sucesso, que Deus te ilumine, te abençoe, e que a hora que o CD ficar pronto, você volta aqui para mostrar as outras coisas. Não, nós vamos voltar. Eu queria agradecer, Cleito, é o seguinte, a gente está gravando aqui na casa do Marquinhos, e o Marquinhos é um grupo, Marcos Flores, que é o pessoal que vai tomar de conta, está tomando de conta da minha carreira, entendeu? Que é os empresários, que é o Marquinhos. Simplificando, é o homem que vai financiar. É tudo. Hoje em que, dia, se não tiver dinheiro, o homem, né? Que acredita, né? Que acreditou no Tauan Rodrigues, que é o Marquinhos, é o Betão, é a Milena, que é a filha dele. Então, é fraco, essas não, três, rapaz, pessoas é a que está tomando conta aí do Tauan Rodrigues. Você começar com a Elba Ramalho e com o Marquinhos. Pois é. Ah, não, acabou. É pule de 10, né? Não tem é erro. É Deus, né, moço? Isso. É Deus. É maravilhoso. Então, falou, um abração para você. Tamo aí. Abração e obrigado. Abraço pro povo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu estou gravando este programa aqui de Palmas, capital do estado do Tocantins. Vai acontecer, eu estou gravando hoje e amanhã vai acontecer, quando vocês ouvirem aí já terá acontecido. Mas vai acontecer uma eleição indireta para governador do estado do Tocantins. Isso porque o governador Zé Wilson Siqueira Campos renunciou ao mandato, o vice-governador João Oliveira também renunciou, o presidente da Assembleia Legislativa, Sandoval Cardoso, assumiu interinamente e, como manda a lei, ele convocou uma eleição indireta, chama indireta porque só votam os 24 deputados estaduais. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei qual vai ser o resultado, mas já está desenhado que o Sandoval Cardoso, que é o atual governador interino, deve ser eleito com larga maioria. Ele tem um apoio muito grande dos partidos. A expectativa é que ele tenha 15 dos 24 votos, mesmo tendo 8 candidatos à eleição indireta. E eu quero aproveitar essa eleição que vai acontecer aqui em Palmas amanhã para chamar a atenção para você para a eleição que acontece em outubro. No mês de outubro, se não me falha a memória, vai ser no dia 5 de outubro. Nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado distrital lá em Brasília. Vamos ter deputado federal, senador, um senador, agora é a hora de um senador, governador de estado e presidente da república. Nós temos visto aí na imprensa uma sequência interminável de escândalos. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito simples. Esses políticos que estão exercendo o mandato, eles vão chegar lá de manhã cedo e falar assim: eu vim aqui na Câmara, assumia, eu vou ser deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador, governador, presidente da República. Não. O eleitor é que colocou ele lá. Então, se eles não... Se a política brasileira está desse jeito, a culpa é nossa. E a dica de hoje, eu quero dizer o seguinte: chegou a hora de nós votarmos em nós mesmos. Como é que eu vou votar em nós mesmos? Prestando atenção, eu canso de ouvir: eu não quero saber de política, só tem ladrão. Ora, quando o gato sai de férias, o rato sobe em cima da mesa. Então nós vamos ter eleição em outubro, nós temos a obrigação de verificar em quem nós vamos votar. Não venda o seu voto porque você está vendendo o direito de você reclamar depois. E você vai receber aí 100 reais, uma botina, uma dentadura, um saco de cimento, e você vai pagar muito caro por isso. Então a dica de hoje é exatamente essa. Vamos votar em nós mesmos, desde deputado estadual, distrital, federal, senador, governador e presidente da república. Vamos examinar a vida pregressa, o que que eles fizeram antes. Vamos tirar os bandidos da política, gente. A hora é essa, o seu voto tem uma força poderosa. Então, chegou a hora de nós votarmos em nós mesmos. Essa é a dica do programa de hoje. Ele fez as pazes com sucesso, Rael Braga, Nem Pintado de Ouro. Thank you.

Não deixo aquela maravilha sozinha, causando confusão enquanto caminha, quebrando tudo de um lado pro outro. Colado nela é que eu me sinto mais solto. Quando ela chega, todo mundo se encanta. Quando ela dança, todo mundo levanta. Pra ver de perto aquela coisa bonita, que me assanha, me provoca, me agita. Não deixo aquela maravilha sozinha, causando confusão enquanto caminha, quebrando tudo de um lado pro outro. Colado nela é que eu me sinto mais solto. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantou Furdunço. Alô, alô, nota boa de hoje aconteceu lá em Coromandel. Aliás, lá em Coromandel acontece de tudo, né? Todo mundo lá conhece o Palino, o bar do Palino, ficava ali logo acima do Banco do Brasil. Era um barzinho pequenininho, mas o Palino era ajeitado demais da conta e ficava cheio de gente lá. E o seu Ipasso Sucupira, eu não sei se ele morava ali perto ou se tinha algum parente ali perto, mas o fato é que ele estava nas redondezas e saiu uma confusão lá dentro do bar do Palino. Saiu uma confusão e tal, e o seu Ipasso, muito curioso, foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, que ele entrou dentro do bar do Palino, ele deu de cara com um camarada com um revólver na mão apontado para ele e falou assim: se der mais um passo, morre. Ele olhou naquela situação, ficou apertado. Ele falou assim: escuta, para trás pode? O cara falou: pode. Ele saiu correndo. Essas coisas só acontecem lá em Coromandel, né? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vai ter muita festa nesse final de semana no Brasil inteiro, sexta, sábado e domingo. A minha amiga Mariana Judite Torres Camargo, filha da minha querida amiga Neri Urani Camargo, o Júlio César Gonçalves Jardim, o Paulo César Guzmão Gomes, Raniel Mendes Almeida, Natália Martins Fontes Rocha, Heitor Bagatini, Socorrinha Salvino, meu amigo Dr. Paulo Castelo Branco, grande advogado de Brasília, Diego Camilo, TT Rocha, Simone Campos, Lilian Rodrigues, Vinícius Davi, o grande comunicador Júlio Jardim, Marcos Conceição Alessandro, Cris Silva, o meu amigo vice-presidente da CBF em Brasília, Weber Magalhães, Celi Regina, Glenda Ferreira, o Eurípedes Brasil, nosso ouvinte de Paramirim, lá na Bahia, a minha amiga Carmen Gimenez, José Luiz Garcia, grande Zé Luiz, o meu conterrâneo Isley Silfarne, Martins Soares, a Geralda Ferreira, Graciele Bueno Mattioli, Marcelo Lima, Juscelino Júnior, Toninho Ferreira, Walter Rodrigues, Michele Mariano, Silvana Máximo, Lilian Brito e Luiz Antônio. Para todos vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. A minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 81.

assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Relembrando Goiás, Valderi e Misael, caminhando pela vida, pro Vandim, Vandim mais a Rosarinho, que estão curtindo a 95 FM lá na Fazenda. Vandim, um abração para você, pra Rosarinho, gente boa demais da conta, amigos que eu gosto demais da conta e que nessa correria da gente faz tempo que eu não vejo, né? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. O bom de ser pobre e feio é que quando alguém gosta de você, gosta de verdade. É verdade, né? O bom de ser pobre e feio é que quando alguém gosta de você, gosta de verdade. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Edmilson Providência. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, você pode assistir o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal local, são mais de 200 cidades no Brasil, mas você pode me assistir também pela Sky, pela GVT, TV Claro, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, pelas parabólicas ou pelo site rbtv.com.br. Você vai assistir um programa de entrevistas sempre muito interessantes, passa toda terça-feira às 11 da noite e repete no domingo às 10 horas da noite e eu conto com a sua audiência. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Edmilson Providência. Felicidade. Viver muito e sempre feliz viver deve despertar sorrindo e sorrindo adormecer, deve amar aos semelhantes, desconhecer a ambição, ter a alma sempre florida, sempre aberto o coração. Tem que ser bom e ser justo aos aflitos consolar, ajudar a quem precisa, sem recompensa esperar. Fora disto a nossa vida nenhuma doçura tem, pois só pode ser feliz quem ama e pratica o bem. Fora disto a nossa vida nenhuma doçura tem, pois só pode ser feliz quem ama e pratica o bem. Fora disto a nossa vida nenhuma doçura tem, pois só pode ser feliz quem ama e pratica o bem.